tochas querem diversão e pão, eu não vou fechar os olhos pros meus erros, me esconder não vão. E aplaudir ou me iludir com roteiro enlatado, nascer, crescer julgando e sendo julgado. O fardo é individual, mas feito em grande escala. O desemprego, ó, famílias desestruturadas pela droga. Ser malandro é moda, burra ambição. Já vi morrer quem tinha na vida as condições, mas se envolveu, fumou um brocheiro, se endividou. Trampou na boca, foi mocote, que até matou. Mas sem malícia tropeçou e sem perdão virou passado. Falava pra todos que era 12, hoje finado. Triste retrato da juventude de agora. Sucesso é prato e choques, tatuagem focada. Só aparência, pois na mente malandragem não há. A maioria deixa mãe e mulher, a Deus dará e gasta tudo na rua. Vai vendo o bandidão, se pá nem come todas as mina que ele fala não. Quem é não diz e teme a hora da verdade, o fim da farsa. E sugo o que der da situação. São pragas que chamamos, plantando descaso ao mundão torto, fingindo estar de boa vendo o caos. Somos um povo guiado pelo orgulho e a inveja. Vê bem quem é melhor que você, quem tem sofrido no além, sem entender porque de senho só tem passe livre. Somos mais carne que espírito aqui. Deus que me guie não livre, pois sem merecimento eu não quero nada. Mas peço a companhia da sua forças armadas que vem do céu, que me defendam enquanto eu for réu. Da mão do homem, que nome da fé, promove a fome e mata o Judas. Que pra ele é monstro, mas pro filho é pai. E pra alguém lembro que somos iguais. Nossos dias também irão se acabar. Faça algo por você até lá. De leão, cê é valente, hein? Diz que a gente é caça. Fardado é super-homem até que o bonde ameace. Cumpre, não demora muito e os presuntos serão genuínos, carne de porco. Tem tudo isso, acorda, estoura dos dois lados. Às vezes inesperado fato, às vezes já tô sabendo quem vai ser passado. É meio estranho se omitir, só que é assim. Tem sempre um pros cara pedalar aqui. O mal domina, veja as mina tudo afoita, querendo uma lasquinha, gritando, sou vida louca. Fazendo o que as mães nem sonham, só pra curtir. Rodando a banca aqui, ali, ri. Pirando a mente, deixando os bons neurótico. E é lógico que essas nem chegam ao pódio. Carreira curta, barriguda aos 15 pra 16 e o pai. Pode ser dois ou três, quem vai saber ou se envolver, ninguém tá sendo pai. Que sonho ter, tão cometendo o mesmo erro. E ao crescer, vão ser seus filhos reclamando a falta de uma família. Se pá, usando droga ou formando quadrilha que nem tive fazer. Só que aí tu sabe bem que não é lucro morrer no submundo, sofrer com a distância da área da bonança. Ficaram as lembranças e o convite meu pra reviver, pegue um bom livro, escolha um capítulo. Se afaste do inimigo apenas trilhando o caminho do bem. Quem viu Jesus agir na vida ou anjos bons sendo escudos, sentiu a força extrema de Deus mudando tudo. Sabe que o mal não cabe numa história de glória. Ele não dorme, muito menos te ignora. Te quer e vai nos seus pontos fracos se infiltrar, guerreiro. Ó, vai vir bomba quando menos esperar. Pois é assim, mundão não é parque. Eu não vim a passeio, eu creio na evolução de cada espírito. E vejo que muitos viajantes já perderam foco e tão bebendo do veneno que os mantém em óbito. Nossos dias também irão se acabar.